O vento que sopra na praia me traz a paz. Preciso ir embora, mas assim eu fico mais. Com pé na areia, beira-mar, vai e vem a brisa. Eu peço que já abençoe o nosso dia. E o vento que sopra na praia me traz a paz. Preciso ir embora, mas assim eu fico mais. Com pé na areia, beira-mar, vai e vem a brisa. Eu peço que já abençoe o nosso dia. Brisa que vem, me refiro àquela do vento. Sensação de liberdade, eu perco a noção do tempo. De frente pro mar, não existe um lugar melhor pra fazer uma caminhada ou até mesmo ficar só. Pensando nessa vida ou escrevendo uma canção. De dia ou de noite a praia me traz inspiração. O barulho das ondas se expandem pelo ar. Meditando ou fazendo fumaça é o que ajuda a relaxar. Procuro a minha paz, às vezes me estressando. Fogo na Babilônia e nós segue trabalhando. Incendiando o pensamento e mantendo a disciplina. Mostrando pro Zé Poga como se evolui nessa vida. Dia após dia, a cada dia uma batalha. Vou andando pelo certo e não deixando falhas. Só quero o que é meu e tenho esse direito. Mantenho a humildade e por todos eu tenho respeito. O vento que sopra na praia me traz a paz. Preciso ir embora, mas assim eu fico mais. Com pé na areia, beira-mar, vai e vem a brisa. Eu peço que já abençoe as nossas vidas. O vento que sopra na praia me traz a paz. Preciso ir embora, mas assim eu fico mais. Com pé na areia, beira-mar, vai e vem a brisa. Eu peço que já abençoe o nosso dia. Tranquilo.